mas mais puro isso não. De que lhe serve ser linda e dotada de beleza, se em seu peito não se encontra de paixão e na Barca, de segunda a sexta-feira, pelas 19h, aqui na Onda Nacional, Diamantino Teixeira apresenta-lhe Uma de Música. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Olá para todos, começa aqui mais um programa de Portugal Les a Les. Esta é a vossa rádio preferida da internet, é a Onda Nacional. Demos início ao programa de hoje com Jorge Ferreira. O primeiro som a passar por aqui foi Jorge Ferreira com o tema Paciência Coração. Este é o programa Portugal Les a Les, realizado e apresentado por Narciso Gonçalves. De segunda a sexta-feira, na Rádio Onda Nacional, das 14 às 16 horas, na antena web, das 8 às 10 da manhã. Vamos continuar com a seleção musical e Luís Manuel com Solidão. Sem ter ninguém, eu não sei viver assim. Não há ninguém por quem chame, não há quem chame por mim. Triste sorte esta minha, mas será que vai mudar? Será que terei na vida um amor que eu possa amar? Solidão, negridura, teu jardim. Não tem cheiro nem tem cor. Não há quem goste de mim. Não há quem me tenha amor. Me abandonar. Foi tanta raiva que até juraste não mais voltar. Mas o destino quis que pensasses é mais alguém que não se casa. Também chorava por sua mãe. Nunca digas adeus, talvez um dia tu me queiras outra vez. Nunca digas adeus, diz-me somente até amanhã se Deus quiser. Nunca digas adeus, não acredito que não queres mais voltar. Nunca digas adeus, nunca digas adeus, até deves esperar. De vez em quando já vens a casa para visitar. Uma criança que nunca podes deixar de amar. E se quiseres pensar um pouco também em mim, então regressa, pois precisamos muito de ti. Nunca digas adeus, talvez um dia tu me queiras outra vez. Nunca digas adeus, diz-me somente até amanhã se Deus quiser. Nunca digas adeus, não acredito que não queres mais voltar. Nunca digas adeus, nunca digas adeus, até deves esperar. Nunca digas adeus, talvez um dia tu me queres outra vez. Nunca digas

pela mulher errada. Ficaste apaixonado pela mulher errada. Foi tu casa nova, sem capa nem espada. Ficaste apaixonado pela mulher errada. Ficaste apaixonado pela mulher errada. Ficaste apaixonado pela mulher errada. Ficaste apaixonado pela mulher errada. Ficaste apaixonado. Ser mais que um amigo, se queres falar comigo, não guardes para depois. Se não consegues mais esconder os sentimentos, fala comigo agora. Eu posso te escutar. Não esperes muito mais e diz-me enquanto é tempo, porque hoje te ouço, mas amanhã posso já não te ligar. Se queres falar, se queres falar comigo, se queres dizer ser mais que um amigo, se queres falar comigo, não guardes para depois. Se não consegues mais esconder os teus desejos, fala comigo agora. Mas se esperares demais e passar um momento, posso estar cansada de não dizeres nada e para outro partir. Se queres falar, se queres falar comigo, se queres dizer que pensas em nós dois, se queres mudar e ser falar comigo, se queres dizer que pensas em nós dois. Se queres mudar e ser mais que um amigo, se queres falar comigo, não guardes para depois. A Onda Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who mounts from the earth. Nossa, nossa, assim. Mais e mais música. Onda Nacional. Sintoniza-te. A Rádio Onda Nacional tem nova casa. www.ondanacional.com. Sintoniza-te. Pois bem, meus amigos, por cá passaram mais três cantores da nossa música de Portugal. Começamos por Fernando Santana com o tema Atraiçoado, depois Coração Traído com Fernando Correia Marques e Se Queres Falar com Ana. Passem pelo nosso blog em o nosso Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Pelo nosso blog, sim, agora, mas em radioondanacional.blogspot.com. Esta é a vossa rádio de preferência na internet. Ouçam em www.ondanacional.com. Programa este, Portugal Les a Les, que é realizado e apresentado por Narciso Gonçalves, de segunda a sexta, das 14 até às 16 horas, nesta magnífica rádio. Passa também das 8 às 10 na Antena Web. Agora vamos ficar com Agatha e Tu e Ela, Tu e Eu. Ela quis e tu quiseste, e eu não tive. eu sempre quis, o que tantos anos demorei até. Estava segura de mim, mais um passo era feliz, porque foi aparecer essa mulher. Ela soube aproveitar teu ponto fraco, mas também foste culpado, mais do que ela podes crer. Não suporto mais saber que tu e ela. Não suporto ouvir dizer que tu e ela são felizes com um sonho que era meu. Pois tu e ela devia ser tu e eu. Não suporto mais saber que tu. Deixou meu coração destroçado. Onde andará? Onde está a mulher que tanto amo e que fugiu e que deixou meu coração destroçado? Se você a vir, diga-lhe que eu amo, que estou aqui sem amor, desesperado. Diga-lhe que volte, porque eu a quero, a quero, a quero. E se não voltar de mágoa, eu morro, eu morro, eu morro. Diga-lhe, diga-lhe que me perdoe por a ter ferido tanto. Hoje admito que falhei, necessito o seu perdão. Vi-te sofrer por mim, vi-te chorar. Vi-te sofrer por mim, vi-te chorar por mim. Compreendi que tu não mereces sofrer.

sem que espreite o álbum de recordações. E eu não me levanto um só dia sem ver as fotografias em que nós estamos os dois. Não há nem uma só madrugada sem que na minha almofada esteja a foto onde está. O teu retrato e querer voltar atrás. E a gente chora e a gente grita, revivendo as emoções e algo de recordações traz de volta às nossas. Não há sequer um fugaz momento que em meu bolso junto ao peito a tua imagem não esteja. Onda Nacional, ao alcance de um clique. Okay. Onda Nacional, uma nova rádio. Um novo despertar para o sucesso. A Onda Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Regressados então para esta segunda hora, este cafezinho foi mais longo de qualquer contava. Já quase passa um quarto de hora desta segunda parte de Portugal de Les a Les. Bem, os primeiros sons que por cá passaram foram Namoro à Moda Antiga com Tony Carreira mais Ana Malhoa, depois o álbum de recordações com Ana e Toy. Em duas músicas, quatro grandes vozes por aqui passaram. Esta é sempre a vossa rádio de preferência da internet. Somos a Onda Nacional. Programa este que passa na Onda Nacional de segunda a sexta-feira, das 14 até às 16, na antena web, das 8 às 10 da manhã. Agora vamos passar aqui por três bandazinhas. Vamos começar com Heróis do Mar, com o tema Saudade. escravar, mas não sabe cantar. Filha do general, veio para gravar, mas não sabe cantar. Thank you. Onda Nacional, um amor de rádio. I love you. I love you. Pois bem, meus amigos, agora que estamos a dobrar a meia hora da segunda parte, estamos quase a dobrar para a última meia hora deste programa. Passaram por cá três bandas, foram elas os Heróis do Mar com o tema Saudade, depois Pesticida com Carraspana, e que grandes Carraspanas às vezes, e os Buracas São Sistema com General. Continuem por aí, continua na companhia da melhor rádio da web. É esta a Onda Nacional. Pois agora vamos mudar um bocadinho de estilo musical e vamos ouvir o Kim Barreiros e o Bota Creme. Faz bem pôr creme, que está muito sol.

always love you. Ilha de Sonhos, domingo, das 21 às 23. Noites Calmas, com Nuno Soares, na Onda Nacional. Dia 12 de agosto, a Onda Nacional tem nova casa. www.ondanacional.com. Dia 12 de agosto. www.ondanacional.com. Sintoniza. Agora estamos a cerca de 7 minutos do fim do programa de hoje. Passaram por, os últimos sons que por aqui passaram foram eles Rui Bandeira e o tema Ajuda-me a Esquecer, depois Susana, Diz-lhe que Eu Quero e Índia Malhoa, É Só Tu Que Me Fazes Feliz. Pois bem, meus amigos, esta que é a vossa rádio preferida da web, somos Rádio Onda Nacional. E estamos em www.ondanacional.com. Dentro de dias, em definitivo, só neste endereço. Meus amigos, então vamos ficar até ao fim deste programa. Despeço-me já hoje, até uma próxima oportunidade. Vamos ficar com Minhotos Marotos, eles têm rabo, e por fim, Bombocas, está o caldo entornado. Eu volto noutra oportunidade. Adeus.